Portal Bruna Rocha. Passei, o tempo passou, eu não superei. Ela vivia com outro e me ligando apaixonada. Ela com seu sentimento e o ego abalado. Eu tive uma reação, mandei ela ir embora. E se for pra viver a três, eu tô caindo fora. Os homens amando a mesma mulher, isso não pode, hein? Os homens amando a mesma mulher, isso não tá certo. Os homens amando a mesma mulher, isso não pode. Dois homens amando a mesma mulher, isso não tá certo. Anderson Costa, o sucesso das ruas. Ao vivo é mais gostoso. Momentos que eu vi e também passei. O tempo passou, eu não superei. Ela vivia com outro e me ligando apaixonada. Ela com seu sentimento e o ego abalado. Eu tive uma reação, mandei ela ir embora. E se for pra viver, eu tô caindo fora. Os homens amando a mesma mulher, isso não pode. Os homens amando a mesma mulher.